Já tá confirmado que a novinha gosta de rolê de jet, de rolê de meiota. Tá confirmado que a novinha gosta. Senta na 60, sempre na bunda pra tropa. O fluxo é grande e a novinha gosta. Joga, joga, joga. Então joga, joga, joga, joga. Então joga, joga, joga, joga. Então joga, joga, joga. Faz a batedeira, batedeira, batedeira, vai. Vai jogando, vai, vai jogando, vai. Vitor Cell Prime. Então joga, joga, joga, joga. Então joga, joga, joga, joga. Então joga. Cabeça, coração. Já tá confirmado que a novinha gosta de rolê de jet, de rolê de meiota. Tá confirmado que a novinha gosta. Senta na 60, se empinar, bunda pra tropa. O fluxo é grande e a novinha gosta. Joga, joga, Bruno Rastreamentos. Então joga, joga, joga, joga. Então joga, joga, joga, joga. Então joga, joga. Equipadora Maguinson, faz a batedeira, vai Maguinson. Vai jogando, vai, vai jogando, vai. Portal RR Informática, vai Roberto. Joga, joga, joga. Então joga, joga, joga, joga. Então joga. Matheus Silva, Marcelo Henrique, Kixel, RW Joia, alô Roger, Felipe Gravações de Timor, André Cedeas, o moral de Bicoara.